estava passeando pelo bosque de vastos jequitibás, matutando a vislumbrar natureza, o facinho da beleza, pureza com proeza, vem pra nos abrilhantar. Não tem sol, não tem mar, e nem vejo o céu, é tão puro o ar. De folhas faz-se um véu. E os bichos e seus pares enjaulados, e penso se não seria solução para nós dois. Pois você é minha espécie, é minha fêmea, de uma luz heterogênea, e fiz livre você e fui. Como o sol, como o mar, pro infinito do céu, és pra mim como o ar a embrulhar-me denso véu. Como o sol, como o mar, pro infinito do céu, és pra mim como o ar a embrulhar-me denso véu. Passeando por um bosque de vastos jequitibás, matutando a deslumbra natureza, o fascínio da beleza, a pureza com proeza, vem pra nos abrilhantar. Não tem sol, não tem mar, e nem vejo o céu, é tão puro o ar, de folhas passe um véu. E os bichos e seus pares enjaulados, e penso se não seria solução para nós dois. Pois você, minha espécie é minha fêmea, luz heterogênea, e fiz livre você. Fui como o sol, como o mar, pro infinito do céu, és pra mim como o ar a embrulhar-me denso véu. Como o sol, como o mar, pro infinito do céu, és pra mim como o ar a embrulhar-me denso véu. E no bosque eu tentei fazer como um jequitibás, e boa terra me plantei, é difícil assim ficar.